No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Catedral do Fado aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Esta é a emissão de dia 2 de outubro do ano de 2010. Eu sou a Joana Santos e conto consigo agora durante 30 minutos aqui na nossa Catedral dedicada especialmente e totalmente ao Fado para ouvirmos grandes fados, grandes fadistas. Tocam aqui as guitarras e as violas. Ouvem-se aqui os versos dos poetas traduzidos ou trazidos pelas grandes vozes dos nossos fadistas. Vamos começar esta nossa Catedral do Fado com duas senhoras. Ana Sofia Varela, com Água e Mel, depois. Seguimos logo com Ana Moura, Caso Arrumado. São dois fados de duas grandes senhoras que trazem assim, desta forma, estes dois bonitos poemas e tão bem cantados. Também tão bem tocados pelas nossas guitarras e violas. Proponho a começar comigo então. Desta forma, a Catedral do Fado fica por aí. Eu volto já. Abre meus olhos

roubaste a morte. Se há pouco íamos a meio, então agora chegamos ao final do nosso programa. Pois é, vamos embora por hoje, mas amanhã à mesma hora. Já sabe, aguardo pela sua presença aqui no mesmo horário, entre as 12 e as 12h30. Amanhã temos mais 30 minutos da nossa Catedral do Fado. Por isso, já sabe, seja bem aparecido, seja bem-vindo à nossa Catedral para juntos homenagearmos e ouvirmos os nossos fadistas. Vamos terminar com Dança de Mágoas na voz de Mídia e terminamos mesmo com Chá para Namorar na voz de Nuno da Câmara Pereira. Estes dois fadistas terminam assim a nossa Catedral de hoje. Fique bem, tenha o resto de um ótimo fim de semana, aproveite tudo o que é bom ao máximo. Até amanhã!